céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. Até tocar. te buscar, vou te adorar. É o nosso desejo estar em santificação até o Senhor vir. É o nosso desejo te ver, Jesus. Arábia, Suriana, ah, Senhor, quantos pratos e quantas coisas o inimigo coloca diante de nós, mas nada disso se compara à glória que virá. Nada disso se compara.